aposto minhas teias como alguém está tropeçando num alarme contra ladrão. Pode ser um roubo na cobertura. Algumas quintilharias para aquecer meu ninho. Homem abutre, deveria ter adivinhado que esses assaltos tinham o toque de suas penas. Saia de meu caminho, cara de teia! A presa do abutre. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Tripcast. Estamos começando mais um Tripcast e hoje aqui com a presença do carequinha, André Marques. Que pariu, mano. Meu cabelo é curto, mas não chega a ser careca. Mas tá bom. Tem aquele cai que só cai muito. Acho que vou ficar careca mesmo, mas tá bom. Eu acertei sem querer, tá vendo? Estamos aqui também com aquele que veio voando até aqui para participar com a gente, o Breno. Opa, tudo bem? Estamos aqui também com aquele que deu uma arrasante aí, uma bicada aí, que é o Zé Maria. Olá, e eu vou apresentar aquele que vai botar as asinhas de fora, o Magaren. E também estamos aqui com aquele que já é quase tão velho quanto o Abutre, o Mônio. E eu não consigo pensar nada para falar. É a idade. Exatamente. Ou então, porque só comprova a minha frase. Vai sugar uma energia vital de um androide aí, né? Pra poder rejuvenescer. Mas, ô Mônio, senta um pouquinho aí pra você recuperar a energia. Mas de quem? É, tá vendo? Só Deus batendo. Tá foda. E caduco também, que mais? Mas como então, sempre, estamos aqui reunidos com aquele que eu estou sem adjetivos para usar, o Eric. Muito bem, eu sou uma pessoa que não existe nem adjetivos para usar, olha só. Eu pensei que ia falar aquele que come carniça, mas pega mal, né? Ah, pela imagem, muito bem, como pela imagem dele de avatar aqui, ele tá ficando um abutre já. O ruim de ser o último sempre é isso, cara, eu nunca consigo, eu sempre pego os melhores antes. Se eu fosse te apresentar, eu ia falar... Eu ia dizer agora, o Mônio tem a risada maligna também, então já é mais alguma coisa. Não é maligno. É o grito do abutre, né? Da minha pessoa. Se eu fosse apresentar o Mônio, eu ia falar octogenário, mas aí eu falei assim, não, deixa pra lá. Bom, e como ficou claro, né, pela apresentação aqui, nós vamos falar hoje sobre o abutre, né? A gente já fez um programa voltado pro Duende Verde, outro pro Dr. Octopus, outro pro Venom, e esse... É do Abutre. Acabou os personagens bons, vamos falar do Abutre agora. Peraí, então por que a gente falou do Venom primeiro? Ups. Aí é porque bem, é muito então popular, vamos lá. É diferente. O Abutre, ele foi o primeiro supervilão, né, que o Homem-Aranha enfrentou. Que tinha, não, apesar que ele não tinha poder, né? Eu ia falar que era o primeiro com poder, não. Mas... Ele não tem poder. É porque o Camaleão não é... O Abutre também não tem superpoder. Então, apesar que eu corrigi no meio da frase. Apesar que o primeiro Aranha... com poder, mas ele não tem, né? Então, apesar que o Aranha, nesse começo, não tinha muito vilão com poder. Pareceu que o Camaleão não tem poder. O Abutre não tem poder. O Consertador não tem poder. O Dr. Octopus não tem poder. Só que ele não tem poder. O Abutre foi o primeiro que derrotou, né, o Homem-Aranha. O primeiro superpoder, acho que foi o Areia. Pior que é verdade. Mas ele surgiu lá na Amazing 2, né? Ou seja, tinha saído da Amazing Fantasy 15, que é a origem do herói, a Amazing Spider-Man 1, que é Camaleão e aquele encontro com o Quarteto Fantástico, né? E aí vem a 2, que é a revista dos velhotes, né? É o Abutre e o Consertador. Além do bater nos asilos. Na real, tem alguns lugares aí que fala que, na verdade, como ele ficou com a exposição dele, aquele traje eletromagnético que ele cria, ele desenvolve poderes de super força e resistência. Super poder do câncer, né, que ele desenvolveu. Esse aí é mais adiante dele. Mas também tem um lance que aparece depois, é que diz que apenas com a força superior a uma pessoa da idade dele, ele conseguiria controlar as asas, mesmo com aqueles aparelhos, né? Um lance que aparece depois, tipo uma continuidade. A careca dele deve absorver energia solar, alguma coisa assim, que deixa ele energizar. Mas, a careca sim, dele é só por questão de aerodinâmica. A careca e o nariz, né? Exatamente. Mas assim, antes da gente seguir, só falar, mais, falar melhor a origem do personagem, né? Ele foi criado ele lá foi na picado fase por um abutre radioativo. Foi bicado. Ele foi bicado por um abutre radioativo. É picado. Aí... Acho que o abutre radioativo chegou pra comer ele, achou que ele, de tão velho que ele tava, achou que já era uma carniça, né? O cara já tinha morrido. Tava esperando mais. Mas então, ele foi criado na fase ali Stanley Steve Ditko, né? E basicamente a história dele é, cria a empresa lá junto com um amigo dele, né? E basicamente o cara entra com o dinheiro e ele com as ideias, né? E aí o dia que ele consegue criar essa mochila que faz voar, vamos dizer assim, ele vai lá todo feliz mostrar pro colega, o cara não tá lá, mas tem os papéis com as contas da empresa, né? E aí ele descobre que o cara tá roubando, né, a empresa. Ah, na verdade ele tá pegando mais, tipo, ele tá fazendo tipo quando o pica-pau e o lobo lá ficam dividindo a comida lá. Tá, um pra você, um pra mim, dois pra você, um, dois pra mim, três pra você, um, dois, três pra mim. Exatamente. E aí ele fica um pouco puto e vai pra cima do cara e tal. Aí eu sei que no final das contas ele recupera o dinheiro dele e acha fácil demais como é que foi roubar e vira criminoso. Acho justo, né? E não? ainda tem de que ele tinha, né, assinado na verdade, papéis, é anos, muito tempo, né? Na verdade é anos depois que ele vai atrás do cara. Olha, que ele tá chegando já a gente fala nos isso. Quando ele consegue o dinheiro pra poder, enfim, seguir a vida dos crimes, na real ele chega lá na empresa, na eletrônica, destrói tudo, e ele tá atrás de alguns papéis pra poder incriminar o sócio dele, mas na verdade ele acha uma maleta cheia de dinheiro, né, que tinha uma maleta lá cheia de dinheiro, né? E ele leva embora a maleta e esquece disso tudo e destrói todo o resto, né? Então, aí nessa que ele vê, né? Que é fácil pra caramba roubar e entra pra vida do crime. Então é um negócio assim, né? Sim. Acho que roubar, do jeito que tá, deixa ele mais vivo do que ele só ficar igual o nerd, velho, criando as coisas lá. É uma fazenda, né? E também tem detalhe que o cara tinha... O sócio dele tinha feito ele assinar um papel muito tempo atrás que dava controle financeiro total pro sócio, né? Então ele ainda perde tudo, né? Sim. Ele perdeu tudo. E é nessa história mais pra frente aí que ele depois ele vai atrás do... Atrás de quem? Tentando lembrar o nome do Bestman. Sabia Bestman. Que tinha alguma coisa de bom? Vai atrás do Bestman. Gregory Bestman. Tem duas edições aqui que elas são sequência, né? Que é Homem-Aranha 49 e 50 de abril. É. Na qual a 49 tem a capa do Abutre, mas a 50 tem o Octopus na capa, mas é nessa edição 50 que mostra essa história aí de ele falando, ele contando dessa origem aí da eletrônica. Olha, isso aí é na fase do Roger Edstein, sim. É uma das próximas histórias que a gente vai falar no Rio. É. Tipo... Tanto que essa capa que o Breno tá falando que tem o Octopus é o que a gente falou, foi do final da guerra do Octopus com o Coruja, que terminou agora. Você estava falando aí se ele tinha poder ou não, de acordo aqui com essa edição que a gente estava falando agora, do Roger S, até tem, porque quando ele estava contando aqui a história do colega dele, que não era colega, na prática, quando ele tava testando equipamento, antes de mostrar pro colega, né, parece que o eletromagnetismo acabou, o contato com o eletromagnetismo, não consigo falar direito, acabou dando alguma super força para ele, né? Ele diz isso uma parte aqui. A B-Shape. Ele até tem, na verdade, algum super poder. A B-Shape que começa com a B, igual a Putri. Mas é super força pra um velho de 97 anos, filho. É porque ele consegue abrir a lata de palmito sozinho, nada demais. Agora. Nessa época, além de poderes ali, como se quem tiver com a revista vai poder ver que ele tem um pouco de cabelo ainda também. Então, já tem um pouco mais de juventude. Isso aí de repente pode ter sido poucos anos atrás. Deve ser lá pro. Se ele ainda tinha cabelo, deve ser lá por 1300 e pouco. Foi pouco antes do câncer. Seu mãe não lembra. Eu tava lá, pô. Não, pera. Você era o câncer. O Abutre na cura? A gente sabe que o Abutre, o Tumes, foi o primeiro bebê que a Tia May criou na creche dela lá. Não tinha sido Galactus, pô? Não, o Galactus foi no outro universo lá. Quando eles dois vieram pra cá, ela teve que abrir uma nova. Aí começou, teve o Abutre, teve o Nathan, que depois ela deu um jeito de pegar mais pra frente. Deixou ele crescer um pouquinho, porque ela não é Batman. Nossa, Deus. Pegar jovenzinhos. O Abutre, a princípio, era o vilão do Homem-Aranha, né? Que era o cara que aparecia pra roubar e o Homem-Aranha impedia. Tem até aquela, uma das primeiras histórias, que é o Abutre avisando que vai roubar, né? E o Homem-Aranha surpreende ele. Tá? Não basta ser ladrão, tem que ser folgado, né? É, ele avisa, né? Ele avisa que vai. Ele avisa, joga uma pedra no próprio Clarim Diário, não sei, ou na própria polícia, né? Ele diz, ó, vou roubar os diamantes na cara de vocês. Seus daí o pessoal mortos. Tá preparado, né? Achando que ele vai chegar por cima, porque ele é o Abutre e ele sai do esgoto, né? Sai de um bueiro. Cai aí, né? Cai aí e pega o diamante. É interessante que o Clarim ofereceu, né, fotos. Pra quem conseguisse pegar o Abutre e tal. Ofereceu fotos? Tem... Quem conseguir pegar o Abutre, você ganha uma foto? É tipo isso. Você ela falou, ofereceu. Ela ofereceu fotos pra quem pegar o Abutre? É, exatamente. Foi isso aí mesmo. E aí, o poder de interpretação de texto, tipo assim, eu falei errado, mas dá pra entender. Mas não, você não fala, é confuso. Vocês não leram a história, não? Ah, precisa ler? Mas então, o Clarim oferece um pagamento para quem conseguisse fotos do Abutre. Ah, e a primeira vez que o Peter usa, né, a câmera e fotografa como Homem-Aranha e tudo mais. Sim. Mesmo do personagem. Inclusive, na Ebal é para pegar essas fotos do Abutre que ele vai pedir. O Peter vai pedir a câmera lá para tia Marta. Aí, como o nome da tia Marta, tia May era chamada de Marta, não tem luta. Eles param e vão pra casa, feliz. Mas daí, a gente vai falar um pouco dos outros Abutres, mas só focando no Adrian Toomes um pouquinho aqui, né? Depois dessa fase aí, que ele fica só roubando e tal, tem basicamente uma época que ele fica encomendando e também assassinando, encomendando assassinatos e assassinando vários líderes da máfia e tudo mais pra ele tentar tomar o controle dele. Encomendando assassinatos e assassinando encomendas, né? Todo mundo, praticamente todo vilão teve sua época de querer ser o líder da máfia. Aí chegou o rei do crime e acabou com a porta. Exatamente. É, foi até nessa época aí que teve aquela história com o sobrinho dele lá, que era dono da funerária lá, e depois o sobrinho acabou me rendo. Exatamente. Alguém lembra de mais alguma? Tem coisa pra caramba, né? Um detalhe então, assim... É... A história é assim, depois dessas duas primeiras aparições, tem a parte da prisão lá, que a gente vai falar depois, que envolve o Black Drago lá, ou Draco, eu nunca lembro se é Drago ou Draco. É Drago. E aí depois que ele foge, ele é preso de novo, pra variar, aí tem essa parte aí com o sobrinho, depois ele ataca de novo, apanha pra cacete, aí quando ele volta pra prisão, é quando ele vai pro hospital, levam ele pro hospital lá, que é aí que ele conhece o Nathan. Uma coisa assim interessante dessa parte assim, inicial é que a primeira revista que o Roger Stern teve na vida, né, quando ele era criança, foi a Amazing Spider-Man número 7, que o vilão é o Abutre. Por isso que ele tinha assim, uma predileção, né, pelo Abutre, era o vilão assim, favorito. E o Abutre, que era um vilão assim, unidimensional, que era sempre aquela coisa, vou roubar uma joia, vou roubar um banco, ele começa a ter um feedback, assim, um histórico maior, né? Ele começa a explorar aquela questão dele ser um idoso, e ele tá lá no, fazendo amizade com o Nathan, que nunca teve um amigo. E também ele começa a ficar mais inteligente, até como ele escapa e tudo lá do asilo. É, não fica tão inteligente assim, porque nessa história do asilo aí, a gente até comentou no Viu que ele prende o Peter na cadeira e sai do quarto. Aí ele volta no quarto trancado, o Peter desapareceu e tá aranha no teto. Oh, meu Deus, o que você fez com o Peter que estava aqui? É claro que ele matou, né? É, pois é. Óbvio. É, não tava tão inteligente, né? Tem um lance sobre a infância dele também. Tem uma história que eu não consegui achar muito bem onde é que ela foi publicada no Brasil. Mas ela foi publicada originalmente. A infância do Adrian Toomes não tinha nem Brasil ainda, pô. Cara, a infância dele deve ter sido difícil, cara. Fugindo de dinossauro e tal. O Cabruto já nasceu careca e continuou. É, não. O que ele fala na infância é que ele tinha um irmão que era tetraplégico, né? Então ele não tinha os pais, ele cuidava do irmão. E nessa revista, eu dei uma olhada, é Friendly Neighborhood Spider-Man 14 ou 15. Tem sim, nessas fases mais bosta. Por isso que eu não tava sabendo o que você tava falando. É, daí ele... Enfim, daí, tipo, o irmão dele pede pra ele matar. Eles estão meio que num trapiche, assim, na frente de um rio, assim, sei lá se é rio, se é, enfim, mas... Daí ele pede para o irmão dele, pede pra ele matar ele, pede pra ele atirar ele embaixo, porque ele não aguenta mais a vida, coisa e tal. E ele se recusa a matar o irmão. Eu não sei o que aconteceu com o irmão depois, se ele realmente... Houve uma eutanásia ou algo do tipo, mas a princípio nessa história isso não se resolve. Levando em consideração a lógica de quadrinhos, o irmão começou a andar, nutriu um ódio incontrolável pelo irmão e voltou pra se vingar depois. Você não me matou aquela vez, agora eu te mato. É um irmão maligno. Não, engraçado é que nessa... Você não me matou aquela vez, agora eu estou aqui e vou me matar. Ele se mata, né, na frente da Albi. É vingança do irmão. É daí que o Abutre resolve ser um vilão, né? Um retcon, né? Daí não... Não tem mais nada a ver com o sócio dele, coisa e tal. Tu lembra de quando é essa revista? De quando saiu? Eu acho que é de 2006, 2007. Eu vou conferir aqui já te dou esse retorno. Segundo o Guia dos Quadrinhos, a Friendly Neighborhood Spider-Man 14 saiu na Homem-Aranha 73 da Panini, época da Guerra Civil. Poxa, a 15 na 74 e a 16 na 74 também. Não, não lembro que eu li isso, não. Né? Ok. É mais ou menos nessa fase bosta aí. Eu lembro que eu li essa história, mas... Assim como a Marvel Wikia, eu fui pesquisar aqui, ela foi ignorada. O que tá aqui no Marvel Wiki, que eu tô vendo, é que esse irmão dele, aqui tá dizendo, provavelmente tá morto. Eu não tenho certeza. É, provavelmente. E nem se importa. Uma coisa interessante do Abutre, só interrompendo um pouquinho o que o Magari tava comentando lá do... Na verdade, o Magari foi interrompido por todo mundo já, né? Aproveitando a interrupção. Até eu me interrompi. Só um fato interessante é que o Abutre participou de todas as formações do Sexteto Sinistro, Septeto Sinistro, 12 Sinistros, o que tivesse de alguns se chamando de sinistro, ele tava no meio. É o mais desocupado, né? Tá sempre disponível lá pra participar. É velho, pô. Exatamente. Velho não tem nada pra fazer. Vai jogar velho bosta, vai pegar ou... ônibus. Velho vai pegar vai ônibus na hora de pico só pra atrapalhar o pessoal. Mas então, o Magari tava falando aí do início da amizade até que a morte nos separe do Abutre com o Veio. Literalmente. Aí eles fazem amizade lá, o Abutre tá desistindo da vida de crime, então o Nathan fala, sem saber disso, né? Que lute pelos seus sonhos, sei lá o que, e aí o Abutre volta, né, a ser vilão. Ou seja, a culpa é do Nathan. Diretamente. E aí, anos depois, a gente tem aquela história famosa, né, de que o Abutre tá causando confusão lá e o... Olha o meu resumo, né? É porque eu quero falar só de um ponto específico da história. Ele tá causando confusões e aí o Nathan, pra defender a Tia May, pula pra cima do Abutre. O Abutre, sem saber, voa e, tipo, se balança lá pro cara cair, né? Tipo, ah, tá me atrapalhando. E é justamente o melhor amigo dele. O único. Que é a morte do Nathan, né? É triste. Mas ele... Pois é, mas depois o Abutre, ele sai fora, ele nem vê que ele matou o Nathan. Ele sai fora. Um tempo depois. Ele descobre pelos jornais. Tanto que depois ele vai pedir desculpa pra Tia May. A Tia May manda ele a merda. É. Não, ele sai triste. Né? Os dois quase derretendo no traço do adorado do Mone aí, o Salvo Sema. Nossa Senhora. E essa parte que ele vai pedir desculpa, eu acho que é quando ele descobre que o equipamento fez ele ficar com câncer e tal, e ele tá arrependido, ele vai pedir, né? Por aqui saiu mais ou menos, foi na parte que a Teia do Aranha tava começando a publicar histórias novas. Foi a primeira, foi a segunda história que apareceu. Já tem histórias novas. A 74 é o casamento? Ou a 75 então, é a 76. É. Então, a 74 é o casamento, é a última. É uma que tem uma abertura na capa. Eu tava falando que a 74, que é a do casamento, é a última de republicação, né? Dali pra frente começou a ficar sincronizado. Mas então, aí ele desenvolve esse câncer e tal, aí no final das contas, essa parte eu não lembro, cara, da história em si. Um esquema que ele absorve lá a Android mãe do Peter, né? A energia vital e fica jovem, não é um negócio assim? É, na real ele conversa com essa doutora Sanchez. Ele era um Abutre, ele era um Abutre perfeito, aí ele absorve um Android e vira o Abutre perfeito, é isso? Não, mas antes ele absorve a energia do Peter, né? Na verdade é uma máquina que é a doutora, que é da universidade, ela tá fazendo e tal. E ele absorve, só que ela diz que Não tá pronto o troço, tá em fase de testes. Ele absorve do Peter, só que o Peter fica velho e ele fica jovem. Só que eles ficam nesse estado durante 3 horas. Daí, tipo, passa esse tempo aí, daí o Abutre vai de novo lá no laboratório da doutora e tá o camaleão lá. E daí o camaleão fala que não, o melhor é ele fazer essa. Puxar essa energia de uma vida artificial. Daí ele tá com aqueles planos de fazer com que os pais do Peter, que são 2 androides, enfim, né, tem toda aquela história, onde ela faz com que ele sugue a energia daí da android da mãe do Peter, né, então só tá nesse lance aí, né. Só forçando a minha piada de Dragon Ball que não deu certo, então ele não absorve com o rabo não, né, é com a máquina. Não deu certo mesmo, né? Eu tentei, mas não funcionou mesmo. Só o mais legal. Mas legal é que na Marvel Wiki aqui, na página do Adrian Tunes, o nome dele aqui, em cima da foto principal, tá como Falcão. Falcão. É mesmo isso mesmo. É, e se você clica, vai pra a Wiki é do Falcão mesmo. Cara, mas tu viu que tem aqui embaixo, tem o real name Adrian Tunes, e daí tem Falcão realmente, ali embaixo também. Na Rebal ele não saiu embaixo, Falcão no início? Sei lá. Só aí a Wicca não ia se basear na Ebal, né? Pra ter feito. Não, mas esses Falcão aqui que ele tá falando. Se você clicar nos nomes, ele tá indo pro. A Wicca do Falcão mesmo. Ah, do muito Sam. Bem. O atual, é, eu da Wicca, esses bosta. É tipo a Panini. É tipo a Panini. Ele chama todo mundo de motoqueiro. Ele chama todo mundo. Se voa, é Falcão. Motoqueiro dos ares. Não duvido. Ei, pessoal, o Abutre novo, ele surgiu primeiro no desenho animado de 94 ou foi nas HQs? Foi na HQ. Também tava com essa dúvida, eu fui pesquisar um pouco antes do programa aqui. Essa história que a gente falou aqui, que o Breno falou, é de 94. O episódio que ele aparece no desenho é de 96. O desenho de 94, ele teve um episódio de 94, o resto já era 95. Tipo, ele estreou em 94. Inclusive, a gente é totalmente fora do assunto aqui, totalmente, mais ou menos, né? Totalmente não, razoavelmente fora do assunto. Mas lá naquele grupo, no episódio de hoje, lá que é meio que ligado ao Arachnofan, a gente tá assistindo um episódio por dia dessa série de 94. Né? Então, fica o convite. Que é de 95. Né? Que é de 95. De 94, de certa forma. Como é o nome do grupo? No episódio de hoje. No grupo do Facebook. O link tá no post aí, pra quem estiver ouvindo. E, inclusive, quando eu comecei a colecionar, né, a primeira revista do Homem-Aranha que eu li, ela tinha justamente o Abutre jovem na capa, que é era Homem-Aranha 190. 190? É. E aí, eu acho que é 107 na 17, a original. Mas aí, e eu só tinha visto os desenhos do Homem-Aranha, né, até então. Então, assim, quando a história termina e ele fica velho, eu pensei assim, caramba, o Abutre é velho? Por quê, sabe? Porque pra mim ele é novo, né? Eu lembro do desenho e lembro da revista. Aí depois que eu vi, tem um episódio do desenho que tem ele velho e tal, mas enfim. Eu conheci ele justamente quando essa fase dele jovem acaba, que tem a ver com aquele DK. Ah, você conheceu o Abutre quando ele era jovem? Depois velho é um monte. Eu conheci na transição, no início ele tava jovem e já ficou velho alguns minutos depois. Mas... Sim. Mas teve o esquema foi o quê? Ele tinha o DK da história, eu lembro. Que é aquele cara que tava tipo derretendo, ficando todo esquisito lá. Ah, tipo o Mac. Tipo o Mac. E eu não lembro se o Abutre absorve a energia dele e volta a ficar velho. É um trem assim. Eu não lembro também. É, eu tô ligado aqui, mas eu li não, muito isso tempo, acontece, né? Depois, quando ele volta a ficar velho. Tanto que na história do funeral do Octopus, ele tá jovem ainda. Ah, então, isso que eu tô falando. Eu tô falando justamente a história que ele volta a ficar velho. É nessa história, né? Ah. É, ele cai nessa gosma aí, cara. Daí ele fica... Deu o Aranha dá um pau nele, ele... Quando a polícia pega ele, já tá velho, assim. Não sei se eu entendi muito. Sim, bem. Foi aí mesmo. Quando ele cai nessa gosma do Mark aí, ele volta, velho. Ele perdeu a juventude, que nunca morrerá, mas a dele morrerá. Coincidentemente, a revista tava do lado aqui na estante. É a fase que o Abutre tá buscando vingança contra um monte de gente. Aí ele tá indo atrás do Gatuno na história, parece. Uma aí... vida do Abutre é buscar vingança contra um monte de gente, assim fica difícil. Pois é, e aí esse DK, ele tá lá pedindo ajuda do Homem-Aranha, eu acho que ele tá no meio do Central Park. O Abutre aparece e cai no meio das, da gosma lá. Sim, do Monkey, né? E quando ele volta vai. É tipo isso. O cara do Robocop lá que cai no aço e sai de fora. É, no final da história ele já fica. Eles tinham que voltar o Abutre pro normal, como a gente vai fazer isso? Falar que ele era um clone? Falar que tudo que a gente sabia do personagem até agora era mentira? Não. Ah, joga ele nessa gosma aí, quando ele sair é o novo, é o velho, novo já era. Fez legal que coerente, no... né? Não, pois é. É legal que no meio das páginas aqui dessa história tem uma propaganda de uma revista que eu ignorei completamente, que eu falei assim, ah, nem sei se isso vai ser bom, chama 300 de Spa. Muito bem. Eu não tinha dinheiro, era criança, meu pai comprava pra mim, eu ia pedir mais coisa. É não, Eric. Tu ignorou porque tem 300 de espata, entendeu? Pata do Howard. Ah, nossa. O Arek até pulou essa aqui. Quem chama esse cara? Pato que vale é só o Psyduck aqui. Então. E o Donald. E aí, assim, daí pra frente, entra nos anos 2000, aí a Butre é o que todo vilão virou, né? Tipo, você aparece de vez em quando, não tem nada muito relevante aí, pós 2000. Tchau, pessoal. Tem coisa, o Magaren, acho que ele... na real, eu tive pesquisando, na verdade, ele tem aquela gangue de abutres que eu não consegui achar o nome da aquela. Mas isso aí é nos anos 80, né? Não, tem essa gangue. Tem essa gangue dos 90. Essa gangue não é dele. É. Tem a gangue são rivais deles, que eles até atacam a boate também. Tanto que eles roubam. Às vezes acho que a gente pode falar com os outros abutres. Então, isso que eu ia falar. Tanto que eu tava considerando comentar quando a gente fosse falar dos outros. Durante a superior tem aquela... Na verdade, nem é durante a superior. É naquela edição, deixa eu até catar aqui. Ela é na edição Homem-Aranha 135, antes do superior ali. Aí já aparece a superior. Fim da Ilha das Aranhas ali, pra vocês terem ideia, e é uma fase ali que tem que ele tem uma gangue de abutres que é um pouco diferente daquela outra que tem nos anos 90, ela é uns abutres meio emo, assim, todo mundo meio gótico suave, assim, todo mundo meio de preto, ele também já tá num visual ali todo de preto, e ele não usa as asas, né, ele voa sem ter asas, né. Deixa eu só comentar um negócio aqui, que o pós-2000 é tão relevante que o primeiro comentário nosso já é tipo de 2013, mais ou menos. Não. É foda, bicho. Mas assim, eu acho que o que você tá falando é o que eu lembro aqui, mais ou menos, que eu achei interessante na época, porque assim, o Abutre sempre... A característica principal do Abutre é todo mundo menospreza ele porque ele é um velhinho e tudo mais, mas ele é um cara mau, ele é um cara ruim. Ele não tá fazendo as coisas porque, eu tô roubando porque eu preciso ajudar meu sobrinho, não sei o que. Não, tipo, pode até acontecer, mas e o cara tá roubando porque ele gosta e quer ter dinheiro fácil mesmo, né? Sim. Uma fase que é ali mais ou menos no superior, que é meio que a fase que ele abraça esse lado mal totalmente. Ele acha que usa crianças, umas coisas assim, pra roubar pra ele. Tem todo um esquema assim. Eu sei que era. Você está confundindo os animais que voam. Usar criança é um outro. Mas eu tô enganado em relação a isso, não, né? Era o Abutre mesmo, né? É essa mesma fase que ele tá falando, que tipo, um molequinho meio emo. Sim, sim. Isso aí é tudo de Dan Slott, pra o Magari não gostar mesmo. Aí, foi o que o Breno falou. Mas é legal, eu lembro que eu achei legal o personagem, tipo assim, o cara assumiu... Vocês viram que eu não estou comentando. Cara, a última coisa relevante, apesar de não ser relevante do Abutre, que eu lembro, é o... Aquela bosta daquela história do Feroz lá, que o plot do Feroz é que todos os vilões que tem alguma coisa animal dentro deles estão ficando doidos. E o Abutre também fica. É, isso é uma ideia idiota. Por quê? Porque não, isso, ninguém explica. Ou é a questão que nós jogamos no começo e é real. Ele foi bicado por um Abutre radioativo. Apesar que até aí o Stan Lee fez a Vespa. Lá a Vespa, né? A personagem. Sim. Não gostar do Homem-Aranha porque Vespas tem. Inimizade natural com ela. E ela não, sei lá, foi picada por uma Vespa radioativa? Não, ela só tem as pílulazinhas de nanicolina. Sim. Pílulazinha de nanicolina. E quem falou que isso também faz sentido? Pois é. Mas... é, Stanley é outro que já nasceu, velho. Aqui é o personagem. Pois é, mas... Tá certo. Só citar mais uma fase aí, tem pós anos 2000 aí também, na saga Caída Entre os Mortos aí também, que... é, do Marvel Knights ali tem a participação do Abutre, ele tá com aquele uniforme preto também, e ele cita a existência de um neto, né? Ele fala que ele tem uma conversa com a Gata Negra, e tá, a Gata Negra deu um pau nele, e ele, tipo, ele disse que ele aceitou, porque ele tá meio que num complô, não me lembro, junto com que outro vilão, na qual ele disse que ele entrou nessa leva aí porque ele tava querendo conseguir uma grana pra ajudar o neto dele que tava doente. Não, isso, aí, não, nessa... isso não. Deixa eu... Qual é mesmo? Foi... Eu acho que foi no primeiro arco desse Marvel Knights. Foi o que o Breno falou. Tinha o Abutre, tinha o neto dele que tava com câncer, queria dinheiro pra fazer o tratamento dele. E aí ele se juntou com o Electro pra roubar o dinheiro do Coruja. Não sei se era só do Coruja ou se era de mais alguém que tava junto com ele na gangue. Mas foi roubar o dinheiro do Coruja, se não me engano foi isso. Só que aí o Homem-Aranha impediu. Aí o Electro atacou o Homem-Aranha, ele conseguiu impedir o Electro. Aí depois veio quando o Homem-Aranha tava no hospital, veio o Abutre pra cima dele. Não sabia que era o Peter Parker, né? Mas sabia que era o Homem-Aranha lá. E aí... levou ele pro... com a mesma... Tô demorando pra caralho, mas pronto. Depois eu tô tentando ver onde você vai chegar, mas... mas com a mesma... Eu tava... Peraí, com a mesma... Aí ele explica tudo lá pro Maré. Não, isso é o dinheiro pro meu neto que tava com câncer, sei o quê. Ele fica puto lá com ele. Aí depois vem a Gata Negra e salva o Maré lá, né? Só que aí a Gata Negra vai atrás do Abutre depois e diz, não, eu vou dar uns diamantes pra você, não sei o que e tal, fico tranquilo. Aí só que ela acaba traindo ele e manda ele pro Coruja. Aí fica lá sendo torturado junto com o Electro com o Coruja. Só duas coisas. Uma é antes da saga do clone. Foi ele que envenenou o Aranha lá, quando o Aranha ficou morrendo lá. Depois o Octopus salva o veneno dele lá, que ele passou no Aranha. E segundo, a gente tá falando dele... falando que a Marvel Week errou, que Falcão não sei das quantas. Não errou não, isso na verdade é um spoiler. Não que me importe, mas foi numa revista que saiu esse mês ou mês passado. Aquela nova revista do Aranha que vai sair lá. Bom, depois você vai voltar. Não, mas me explica aí. Do Falcão, né? Vai tentar ele vai pegar os equipamentos do Falcão e vai fazer... vai ser uma nova versão do Abutre e vai mudar o nome pra Falcão. Ô, louco, bicho. É a capa do Capitão América 2 agora da... novo Falcão. Aí tem um capacete, né, pra não ver a careca, e tem uma roupa toda high-tech. Tem um capacete pra não ver a careca. Não saiu aqui ainda não, pô. É a capa do Capitão 2. Não saiu aqui ainda não. Isso aí já é outro Falcão. É a nova história lá que saiu, que vai ter naquela revista que tem o Aranha abrindo a camisa tipo Super-Homem, né? Nova revista mensal que vai sair. Aquela que é Peter Parker e Espetacular Spider-Man. Isso. Só pra dar uma organizada, já que a gente vai ter que cortar o spoiler. Não vou cortar não, é spoiler, já falei. Depois na edição, é spoiler, o Abutre vai virar o Falcão, é uma bosta. Não leio. Ah, beleza. Nem saiu, eu só tô aí, falando, né? Que... Não leio. Não, mas é que saiu tipo foi naquela Free Comic Book. Saiu já. Saiu um pedaço. Não saiu. Saiu a história, mas saiu a preview. Quem vai escrever falar é Peter David. Tá falando isso, tá falando mal do Peter David. Que escrevia nos anos 80. Peter David? Bem. Eu não sou fã de autor, eu sou fã de história. Se os caras fazem cagada, eu falo cagada. O Peter David escreveu o outro, né? Então. O novo 99 aí, que é uma bosta. Acabou. O Deadpool Escarlate também dele. Tipo, Escarlate, que é uma bosta. O outro tudo bem, mas o Homem-Aranha do 2009 agora, mas tá bom. Mas o outro foi um lixo mesmo, isso aí eu até admito. Mas tá bom. A gente tava falando de Caída Entre os Mortos, tem uma cena que o Mone direto comentava. Você quer falar, Mone? Que é quando o Abutre tira a máscara do Homem-Aranha? Eu falava disso? Ele tira a máscara do Homem-Aranha. Alzheimer. E ele fala, achei que você ia ser alguém conhecido, né? Foi nessa cena que eu tava falando, foi na mesma cena que aconteceu. O André falou disso aí. Mas ele falou no estilo Bendis e todo mundo dormiu. Ele falou que o Abutre bateu no Homem-Aranha. Só. Eu lembro de uma cena parecida, mas naquela Gênesis lá do John Barney, que o Aranha tira a máscara do Electro e fala: uau, se fosse um filme, eu diria, então era ele esse tempo todo, mas eu não faço ideia de quem é esse cara. Do Aranha, do Abutre tirar do Aranha, não é isso, não. E também é na Caída Entre os Mortos que tem os 12 sinistros lá que eu tinha comentado. Só comentar que a última aparição do Abutre tá no Superior 07 aqui no Brasil. E ele termina a edição, ele tá com o uniforme ali preto e vermelho, ele toma um pau e ele fica cego, cara. Ele termina a edição cego e, sei lá, acho que ele é preso depois, sei lá qual é que é. E não sei como é que ele vai voltar a ser o Falcão aí, se ele tá vendo, se ele tá enxergando, qual é que é, né? Voltar não, vai passar assim. Você não sabe como ele vai voltar, né? Você não sabe como que ele vai voltar, né? Porque se o Falcão não pode comentar, não tem spoiler. Ah, não. Então, eu não sei como é que ele vai voltar, né? Como é que vai ser isso aí? Ele vai absorver os poderes do Demolidor, de repente. O que você ia comentar, André? Ah, quer dizer, eu não gosto, nunca gostei muito do Abutre, acho personagem chato pra cacete, é um velho escroto, só quer saber de roubar, não tem graça, né? Olha, agora, não teria o que quer saber se eu a única coisa que eu acho interessante é que fazem, às vezes, na primeira, vocês comentaram aí da questão do sobrinho dele que morreu. Isso foi uma história do Marvin Wolfman, acho que foi em Peter Parker, Spectacular Spider-Man. Isso foi interessante, a questão do neto dele, que o Mark Miller fez no Marvel Knights. Quem mais é referente à família dele, agora não lembro mais, mas bom. Tem a questão do Nato também, que ele acabou ficando amigo dele, e depois acabou matando ele pra frente, enfim. A única coisa interessante pra mim sobre o Abutre é isso, é quando essas questões referentes à família dele, e a questão do neto, ele ficou querendo roubar o dinheiro só pra realmente tratar o neto dele e cuidar do futuro dele depois. O sobrinho dele também, quando morreu, ele ficou puto, quase que matava o cara lá. E a questão da amizade com o Nato. A única coisa interessante é isso, que acaba humanizando o vilão, é isso. E todo, a maior parte dos outros vilões tem alguma coisa humana, assim, que acaba sendo interessante. O Homem-Aranha, por exemplo, só queria um diploma, coitado. É, o Electro, por exemplo, o Electro é o cara que roubava, queria roubar e tal. Tinha aquela história também que ele tenta roubar e a outra que ele rouba, né? O Electro é legal porque ele já era escroto antes de ser o Electro. Não, eu tô falando que... Se for olhar pelo que o André tá falando, tem um monte de vilão que só não tem pano de fundo de família, nem lá. No Electro tem menos que o Butch. No meio aí da história, né, do que a gente estava comentando, a gente falou, o Magaren citou do tal Black Drago, né, a gente pode comentar um pouquinho sobre quem que foi esse cara, o segundo Abutre. Ele era colega, é o clichê, o Abutre foi preso, aí ele, pelo jeito o Abutre queria amigo, porque ele acabou fazendo amigo com o Drago lá, ele falou, na verdade ele tava, o Abutre tava morrendo, mas depois não morreu por alguma explicação misteriosa. O Abutre, tal qual o Tia May, tá quase sempre morrendo. Ele devia estar gripado, né? Pra ele, na idade que ele tá, gripar é quase morto. E com aquele narigão lá, né? Uma gripa é quase, sei lá. É perigoso. Aí ele achou que ia morrer, ele falou pro Drago onde estava um dos uniformes escondidos dele lá fora. Aí o Drago fugiu, pegou o uniforme e saiu por aí como novo Abutre. E a parte mais relevante, envolvendo o Drago é que depois ele tem uma filha que vai participar das histórias da Garota Aranha. Então, mas a questão do Drago, acho que fez uma tentativa de fazer o Abutre ser um personagem mais jovem, né? Um desafio maior pra Aranha, né? Do que um velho caquético. Mas nem tanto, porque eu acho que nem tanto. Eu acho que foi uma forma de voltar mesmo com o Abutre, porque o Drago aparece numa história, aí eu acho que a segunda, que é a continuação, é justamente a cura do Abutre. Ele ficando assim, não, eu fui traído. E aí a força de vontade dele cura a gripe. Sim. E ele volta como Abutre. É bem isso, foi bem isso. E aí ele derrota o Drago, sabe? Tipo assim, eu acho que não, a ideia não era substituir. Porque... E o Drago foi preso e tá preso até hoje. Pois é. É o único vilão, coitado, que tá preso até hoje. O cara fez merda uma vez na vida, pronto, tá preso até hoje. Dr. Octopus, que já matou meio mundo, pronto, qual o problema? Pega o personagem a cada 5 dias. Legal que quando ele pode ter a prisão pode ter funcionado. Ele saiu de lá e nunca mais cometeu crime. Só porque o cara é preso. Não, ele tá preso. A última aparição dele foi naquela. Na própria caída entre os motos. Ele tá preso lá junto com o Norman lá. É porque a gente não sabe o que ele fez antes. Né? Ele já estava preso, né? Então, sim. Quem sabe ele tinha feito um crime, cometido um crime extremamente hediondo antes, né? Pode ser isso. Olha, deve ter sido, porque os outros vilões saem com uma facilidade. os outros vilões não só saem com uma facilidade, como os caras, quando você entra na prisão, ele pergunta qual a sua habilidade. Não sei, porque equipamento. Vai lá pra oficina na prisão, vai. Consigo fazer uma arma com qualquer coisa. Ótimo, vá trabalhar com essas ferramentas afiadas. Ah, tanto que o Scrot lá, quando tava escrevendo esse projeto de plágio da saga do clone lá, ele foi pro Twitter e perguntou se o Drago tava morto ou tava vivo. Nem ele sabia, quer dizer, nem ele sabia, como se ele soubesse alguma coisa. A Marvel não deve saber, né? A Marvel não sabe. Acho que assim, a Marvel foi, como assim, quem é Drago? Drago não era aquele que era amigo do irmão da Beth, né? O Vinícius querendo participar, ele vai ser o novo Abutrio. O Slot, ele escreve mal pra caramba, mas ele conhece bastante da cronologia, não sabe tudo, mas conhece bastante. Ele conhece, só que ele pega o que ele conhece e fala, peraí, deixa eu ver como é que eu vou zoar isso aqui. Exatamente. Mas aqui, eu ia comentar que o Vinícius tá chorando por algum motivo. Ô louco, que isso? Isso porque eu tô no quarto com a porta fechada. Esse é o Erickson. Lá do Abutre, do Adrian Toulouse, foi na Amazing 2 de maio de 63, e do Drago foi na Amazing 48 de maio de 67. Então foi 4 anos depois, né? Sim, inclusive esse arco é bem famoso, né? Porque já teve refilmagem dele 3 vezes, né? Teve na Homem-Aranha Azul, teve aquele do Deadpool que ele volta no tempo. Sempre eles voltam pra esse episódio do Amazing 48 e 49, né? Que tem o Kraven, tem o Abutre. Exatamente. Então, o próximo que eu acho que a gente já... Acho não, a gente já até comentou nos Views Classic, é aquele Clifton Shellot, né? Que é um cara que faz Como é que ele... Eu nem lembro direito, que é uma história só, né? Sim. Eu acho que ele faz uma aplicação genética lá, que ele fica aparecendo no Abutre. Ele faz o que o pessoal faz, tipo, plástica. Cosplay. Pra ficar parecido. É, um cosplay muito... implantes. Ele faz tipo o Ken humano, né? O Ken é Barbie humano. Esses caras que querem parecer muito com o Michael Jackson. É, exatamente. Aí vai lá e arranca o braço. Aí fica parecendo com o Morbius. Não que o Michael Jackson não parecesse com o Morbius. É isso. Mas esse cara, ele aparece só em uma edição, né? Sim. Edição até ela foi republicada agora no, na coleção histórica Marvel do Homem-Aranha número 11. Saiu aqui recente, que é, acho que é a primeira ou segunda história. É a primeira e a segunda história, que daí ele já... Isso, que era normal na época, né? Não tinha esses arcos grandes assim. Isso. De mesmo? Ele pega um outro aí, ele mata a assistente dele, que podia falar a verdade, que revelar quem ele era, na verdade. E fica nessa merda de ele ver o crime, fica. Será que eu revelo? Será que eu não revelo? Será que eu revelo? Aí o Peter fala pra ele, você é uma bosta. Como é que você pode ver um ladrão escapar e não fazer nada? Sua bosta. Isso aí, quando eu li essa história, cara, eu fiquei muito indignado com a Mary Jane e com o Peter até, cara, com a forma que eles estavam conduzindo a história, ele tava meio escrote mesmo. Mas foi logo depois que ele morreu, né? O Peter ainda tava meio assim, meio estressado. Foi na Teia da Aranha 25, eu acho que saiu essa história, e a Gwen morreu na 23. Essa daqui é a Amazing 127, a Gwen morreu na 121, né? Foi. O Drago lá foi pelo Stan Lee e John Romita. Esse daí foi o Rosendrew, Jerry Conway e John Romita, os famosinhos da época. E aí depois... pode falar. E nessa fase aqui em que aparece o Clifton Shellot, aquele... Onde é que tá o Adrian Toomes? Preso. Tá preso. Ah, tá. Tá respondido, então. E ou gripado. E aí depois, eu acho que os próximos... sucessores que a gente pode considerar são os... Como é que ficou em português? Os Vulturians, Abutres? Foi na Web of Spider-Man 1, de abril de 85. Que era basicamente três caras com os equipamentos do Abutre. O Abutre era quatro? Era não, quatro, é... o Vinícius gritou ali. Quatro! Ele gritou. Exatamente. Eu entendo na capa aparecem só três, se não me engano. Uhum. Eu achei que eram três, é mesmo. Legal dessa história que o Aranha ainda tava com o simbionte, né? Tava querendo se livrar dele, o simbionte brigando com a aranha, e os abutres ele tinha que enfrentar ao mesmo tempo. Acho que foi pouco ou antes, ou depois que ele vai pra cena do sino, né? Que ele se livra. É, foi depois que os abutres são capturados, que ele vai lá pro sino e fala, vamos acabar logo com essa bosta aqui. Ah, eu vi aqui, é porque onde eu tava lendo, tava falando assim que não sei lá o que, tal, três criminosos. E aí tem o nome dos três. Aí por isso que eu falei que era três, mas na verdade é porque um cara faz quatro e equipa ele mesmo e três caras. Eu só li a parte dos três caras. Que aí o Abutre. Tanto que o Abutre é nessa, se eu não me engano, é nessa história que o Abutre sai voando com a. Ele faz um na coisa da prisão lá na. Oficina? Como é que fala? Na oficina da prisão e ele sai voando lá, tipo. Os lençol? Uma coisa feita em casa. Põe umas vassouras, uns cabos de vassoura, uns panos de colchão e sai voando. Feito doido. Pega uma vassoura e sai voando. É. Não, isso aí é o Duende Verde. Primeiro Duende Verde. Pior que era mesmo, era uma vassoura com a dura. Eu tô vendo aqui que esses Não, é isso. E o abutre sai e vai pegando cada um desse abutre. Como é que vocês, bando de bosta, vai usar minha imagem assim? Eu tenho uma reputação a zelar. Não é muito, mas eu tenho. Eu tô vendo aqui que eu não li Guerra Civil 2, mas eles aparecem de volta lá. Ah, é mesmo? Mas eu não li, então não sei. Não tava ligado também. Falando que eles... E a gente não comentou aqui, mas o equipamento do Abutre basicamente é o equipamento que faz ele voar, né? Ele ficar no ar, e as asas são para manobra, né? Tem várias histórias que uma asa dá um defeito, ele não consegue voar direito. No próprio Cair Dentre os Mortos, ele não consegue voar direito, porque ele tá sem as asas. Ele tem uma, tipo, uma bateria nas costas, né? Que teve algumas vezes que o Aranha derrota ele destruindo essa bateria ou arrancando ela, né? Então... É até engraçado que você vê como que a inteligência do Peter era colocada, né? Ele vê o Abutre e ele deduz que é um... sei o que, antimagnético, não sei o que, e cria um equipamento que faz o negócio parar de funcionar. Então, é tudo no observe. Eu acho que pode ser isso. É, eu tô olhando aqui hoje em dia. Eu tô olhando aqui a revista, o Aranha vai só extremo. Monta em um desses abutres aí e sai voando por aí. E esse abutre acaba batendo no sino lá. E aí vai a cena do sino. O Aranha já tá tentando se livrar do simbionte enquanto bate no abutre dos abutres. Aí o abutre tá voando, tentando escapar do Aranha, e os dois trombam no sino lá. É aí, eu falei que é na Web of Spider-Man 1 que eles aparecem, é nessa fase da Web aí que tá com o simbionte. Até que tem as ele histórias. Termina, o simbionte sai aqui. Que aqui é quando ele volta, depois dele escapar lá do... É exatamente a história que ele chega no Peter de novo, depois de escapar lá do Quarteto Fantástico. Isso. E aí o simbionte vai ficar nessa igreja até o Ed aparecer por lá. Bom, e aí depois Não, saiu na Homem-Aranha 81. Capa até bonita, assim, que é o Homem-Aranha Preto. Acho que até inspirou aquele estátua nova da Eagle Moss, né? Do Homem-Aranha Preto. Que ele se mandou uma pedra. É uma das minhas imagens preferidas. Também gosto. Uso de papel de parede até. Fala do E aí depois, o próximo sucessor que eu lembro é aquele lá da. É pós-pacto já. Que é um que era vermelho, que tinha uma mutação, que tinha ácido, não tem nada a ver. Isso aí é um abutre, mas... Ignora. É que na época eles estavam tipo reformulando vários vilões, né? E aí esse era a versão do abutre. Ele é o Jimmy Natale, né? Ele era contra o abutre. Começou como vilão do Homem-Aranha, aí depois na fase do justiceiro do Greg Rucka, né? Ele vai lutar com o justiceiro, aí ele segue meio que o justiceiro com aquela saliva ácida dele, e o justiceiro consegue matar ele. Aí ele realmente morreu e não voltou mais. Fez uma falta? Esse aí tá fazendo falta até hoje, né? O legal é que na Marvel Week a página dele tá atualmente morto. Mas então, será que eu acho que o justiceiro deve matar ele, porque eu não li essa parte aí do justiceiro. Sim, o justiceiro matou... Zé falou aí. Foi num desses encadernados do Justiceiro que a Panini lançou aí. Fase do Greg. Aí por isso que o Justiceiro nessa fase todinha, ele fica com as bandagens cobrindo um dos outros. Sim. Se você pegar as capas desses encadernados, alguns ele tá tipo com bandagem, tipo um tapa-olho. É por causa dessa briga essa aí. Essa fase... Perde a Justiceira lá. Essa fase é boa, do Greg Rucka. Bem legal. Acho aí... Tirando a fase do Garfield, isso é a última fase, assim, realmente boa mesmo. É que essa fase que apareceu vários vilões atacando o Homem-Aranha e tal, que chamava em inglês Gauntlet. Como é que ela chama no Brasil? Corredor vocês polonês. Lembram? Oi? Corredor polonês. Traduzido como corredor polonês mesmo. É, ok. Bom, eles, né, eu acho que no universo meio tradicional não tem mais nenhum, não tem? Pelo menos não relevante. Não, né, a Abutre e a Deletunos, assim, não. Tem aquelas casas, tipo, porque quando a Marvel começou a fazer os heróis, ela foi reaproveitando vários personagens que ela já tinha usado, nomes. Você for ver, tem vários Abutres nos anos 40, anos 50. Ah, mas não, tá, tem, mas não outro... tem nada a ver com outro. São tudo só que usa o nome Abutre. Tem, inclusive, um que... A Dinas História de Faroeste, que é a cara do Hydro Tunes. Aquele é, pode ter sido aproveitado. Mas a Butre mesmo assim, esses foram todos. Uhum. Eu ia falar relevantes, mas a gente falou do cospe ácido aí, então não é relevante. Esperar isso na próxima, se de repente, é que vai ser cancelado, né, mas o Web Warriors aí, os Guerreiros da Teia, eles, nas primeiras histórias, ele mostra uma reunião de Electros de vários universos, e aparece Dr. Octopus de vários universos também. Esperar ver se vai aparecer algum Abutre aí, de algum universo diferente aí, distante, assim. Eu sei até que numa história da Spider-Gwen aparece um Abutre aí, mas... Já que você tá falando isso... Vamos aproveitar e a gente entra aqui nos abutres de outras realidades, né? Inclusive, o Magaren, só pra começar aqui, eu não tenho muito o que comentar, não só uma informação. O Black Drago lá no universo meio sumiu, mas o Abutre Ultimate era o Drago, não era o Kunz. Ô, louco! E é isso. E é isso que eu sei do Ultimate. Só uma pergunta. O Abutre do filme agora, o nome dele vai ser... Adrian Toomes ou Black Drago? Adrian Toomes né? Desses de universo alternativo, eu acho que o que tem mais destaque é justamente o do 2099, né? Que é um abutre bem diferente do que a gente tá acostumado. É, ele é ele não é tão high-tech, na real, né? Ele é mecânico, assim, né? Ele é um abutre de aço, né? É, e ele comia as... Ele era canibal. Ele era canibal, exatamente. É, mas pessoas... tá certo. E pelo jeito, né, o Miguel, ele não curte mesmo canibalismo, né? Porque ele só vê o... Quando ele vê que o Abutre tá comendo uma carne, ele já fica puto da cara. Caramba, né? Miguel, você acha, é um você bom, acha de boa assim, curtir o canibalismo, é isso? Ô Margarim. Nunca visitar o Breno, hein, gente. Nem jantar, ele me convidar pra jantar. Breno Hannibal. É. Não. Brennibal. E ele é o inimigo recorrente, né? Direto ele aparece. Ele aparece praticamente no começo, no meio e no fim. É, exatamente. Primeiro vilão do Aranha lá. É o Risco e os outros lá, mas ele foi um dos primeiros. Ele aparece, ele quando teve o encontro do Aranha com 2099, ele era o vilão pelo lado de 2099 lá. No final lá, quando vai pra aquela ilha, o Mundo Perdido lá, que eu já esqueci o nome, que se importa, que é uma bosta. É ele que aparece também. Ele fica sempre recorrente. Qual versão mais a gente tem? Qual mais tem? Deve ter 58 universos que tem uma versão da Abutre, né? O que falando que de Canibal tem o Noir, que foi, de novo vai pegar mal. Foi ele, inclusive, que comeu o tio Ben. Não muito bem, não. Ficou tudo. Fala a verdade? O que eu posso fazer? Pobre tio Ben. Coitado. Além de tudo, perdeu a dignidade também, coitado. Mas foi bem passado. Ah, foi cru mesmo. Ah, é cru. Eu falei cru. Eu ouvi isso. Eu não ouvi nada diferente aí, não sei. Sabe o que é o pior de tudo? Minha internet travou toda e eu só vou saber a piada quando eu vi o programa editado. É exatamente. Assim que é legal. Ou seja, o Eric nunca mais já ouviu, porque ele não ouve mais os programas. Ai, mas eu sei que é bom, enfim. O que eu tinha tentado falar é, porque eu não, aqui travou e eu não tava ouvindo ninguém falar nada, foi, eu perguntei quais outras versões do Abutre tinha e tal, porque é, deve ter Abutre em, sei lá, 50 e tantos universos diferentes, enquanto até mais. Você, enquanto você estava falando nisso, era o que eu estava fazendo uma piada. E aí o a gente falar dos relevantes, né? Tem o Noir, tem o Ultimate, que é o Drago. E no MC2, que é a tal Brenda Drago, que é a filha do Black Drago. É a The Raptor. A Raptor. O Rapino, acho que ficou aqui no Brasil, sei lá. Ó, nem no Spider-Verse tem... No Spider-Verse, aquela Verna lá direto, ela aparece com várias versões dos Abutres. Tem vários Abutres, né? Tem o Abutre da Lady Aranha, que é... Como tudo lá, puxado lá pro Steampunk. O... Ele apareceu em várias. É porque, assim, o Abutre, ele é um dos virões... É um dos vilões mais clássicos do Homem-Aranha. Ele não tá ali, não é o Dr. Octopus e Duende Verde vendo em popularidade, mas praticamente todo o universo alternativo do Homem-Aranha tem um Abutre, né? Ele tá sempre nas histórias. Sim. É importante. No Spider-Punk lá, ele tem um papel importante também. Eu não lembro qual. Ele é tipo. Ele é o dono da gravadora rival lá que quer acabar com o Spider-Punk. Spider-Punk é mais. É, eu vou acabar tudo com a música. É, viva nós. É... Abaixo um monte de partido político, não sei quem não, não vou citar nenhum. Vai ser o Mouse, você pergunta pra ele? Tipo assim, Mouse. É, exatamente, ô, Mouse, fala alguma coisa aí. Eu não sei se é porque ele é sem fio, mas quando tem muito de páginas abertas, ele começa a travar. Ele é estéreo? É, ele, até agora ele não apareceu com nenhum filho aqui, então deve ser. Entendi. Enquanto você fala, está pesquisando aí, só comentar que, já que a gente está falando de outras mídias aqui, não necessariamente estou mudando para desenho animado, mas quase todos os desenhos têm um Abutre também. Sim, inclusive, se não o for Abutre do, inclusive o Abutre do primeiro desenho lá dos anos 60 é o Drago. Olha só, eles insistiram nesse cara. É o Drago mesmo ou é só o visual? Que é o Drago, Drago. O desenho é de 67, né? O Drago é de 67. Mas eles devem ter pego o atual dos quadrinhos. Mas peraí, eles dizem mesmo o nome dele, o nome dele, Drago, na animação, ou é só... Não só lembro se dizem algum episódio, mas depois eles ficam oficialmente como se o nome dele como... Então, qualquer lista que você for ver de personagem, sim, ele tá como Robbie Drago. Robbie Drago, Black Drago. Black. É o Dragão Preto. Pretinho. Que horrível. É Black e Drago, né? Não sei. Pois é. Aí ele tem no desenho de 81, dos anos 90, que ele é jovem. Tem no Diversão e Alegria, né? O Assunção Sem Limites. Que ele, no Ultimate, é... vocês falaram, alguém falou de algum Abutre emo aí, de mais emo que aquele não tem? Ah, do último desenho ali? É. Absurdo, cara, meu Deus. Principalmente quando ele deixa de ser o Abutre, porque o Abutre ele meio que se transforma no Abutre, né? E quando ele deixa de ser o Abutre. Ele é tipo um moleque que vira um Abutre, um pássaro de verdade. Isso. Não de verdade, mas. Meio humano, meio pássaro. Que nem. Vou meter o pássaro na animação também, que eu acho uma porcaria. Até o Rino também. O Rino ali é um pirraia que. Sofria bullying, fica puto com todo mundo. Aí quando ele, não lembro agora como é que ele recebe os poderes lá do Rino, mas quando ele recebe, vai lá, quer matar todo mundo, vai atrás do Flash lá, que era quem fazia bullying pra ele, ia quase que matava ele lá, o Homem-Aranha vai impedir, quer dizer, tá, até é interessante o negócio lá, porque chegou o Homem-Aranha lá com o discurso lá dele, quer dizer, não, você não pode fazer isso, essa parte até é interessante, mas fazer isso com um vilão assim, mudar isso tudo, não acho muito bom não, mas no final, essa parte específica acaba sendo bom. Tinha que deixar ele como um louco russo preso numa roupa ridícula de rinoceronte, aí sim que não era ridículo. É igual o pessoal reclama do Duende Verde do filme, do único filme que o Remy fez lá. Né? Nossa, aquele visual é muito ridículo. O cara com uma máscara de borracha verde com um gorro roxo. Ah, tá. Cara, eu vou dizer pra ti que eu acho que às vezes essa obrigação assim, que o cinema de Hollywood tem de fazer o cara que tá assistindo acreditar que aquilo lá vai ser possível, eu acho que, cara, tá mais perto da realidade ter um cara com uma máscara. Mais ou menos daquelas fotos, tem umas fotos do Homem-Aranha, de um cara vestido de Homem-Aranha e Duende Verde junto com o Stan Lee nos anos 70, não sei se vocês já viram. Eu acho aquele melhor uniforme do Duende Verde que já foi feito, porque Aquele uniforme, aquele Duende Verde Power Ranger lá do Sam Raimi, eu não sei, eu nunca engoli, cara. Eu nunca engoli, isso me fez afastar, me afastar dos filmes, assim, a ponto de que eu acho que o único filme do Homem-Aranha que eu vou ver no cinema vai ser esse aqui, esse Homecoming aí, De Volta ao Lar, porque os anteriores eu não fui no cinema ver, porque eu tava puto da cara com os visuais, os personagens e tal. Pois é, o pessoal fica ligando muito pros quadrinhos e acaba perdendo os filmes. É, foda. Mas enfim, né? Spider-Man Comic Con. Isso aí mesmo. Não, o De Volta ao Bar. A gente vai falar dele então, já já não. É o novo filme do Homem de Ferro aí. Exatamente. É, só me lembro que um negócio no Diversão e Alegria lá, no Assunto Sem Limites, era o Abutre que era o pai do menininho lá, ou era o doente? Era o Abutre, né? É porque eu lembro que era um cara de. É porque eu tentei apagar o desenho, viu, pra ver embora. Não tive muita dificuldade. Mas. Eu lembro que era um cara de verde, então, assim, deve ser o Abutre. Pá, mas facilitou. Bom, mais algum comentário sobre alguma versão alternativa relevante do Abutre? Não, meu mouse ainda não me falou o que eu queria. Ah, você falou que ia pesquisar um negócio. Fala da Brenda Drago lá do MC2, o que que então, ela... Então, não, aquela... se eu falar... Você vê que spoiler de história. Não pode falar. Quem leu, quem não leu, fica inventando desculpa pra não ler. Já faz mais de 10 anos já, não spoiler mais. Eu não li, ela aparece... quer saber, pode falar aí. A Brenda aparece primeiro, sai daqui, André. Segundo. Eu tenho tempo, meu filho, vou fazer o quê? Teve uns caras aí que também teve essa desculpa. Eu não consigo ler uma edição por dia, mas tá todo dia comentando um episódio de Pokémon. Estamos de olho. Eu não. André, não ter tempo pra ler é uma coisa. Falar não li nem quero ler é totalmente diferente. Não vou ler. Resumindo, querer eu quero. Apesar que a Brenda não chega a ser a Abutre de verdade. O personagem é outra. É outra personagem. Ela aparece como vilã, depois ela acaba ficando amiga da Gwen. Tanto que ela acaba casando com o Norman. Da Gwen? O Norman, né? Que é o filho, o neto. Ou sei lá, me perdi nos cabelos do Norman. Ela é amiga da Gwen? Oi? Da Gwen não, da May. Ah, tá. Aí, agora sim. Agora beleza. Imagina, ia ser... O Peter casa com a Mary Jane, tem uma filha e fala, vou colocar o nome de Gwen. Nossa, aí... Nossa, né? O cara nunca esperou, né? Pois é. Pior que não, porque quando eu comecei a ler a revista, ele já era casado e tal, e toda hora ele ficava chupando com alguém. Tá, o pior, ele não superou, e a Mary Jane sabe que ele não superou. Pois é. Agora é isso. Tem alguma coisa de... algum abutre de videogame que seja relevante a gente comentar? Com certeza tem, né? Mas... Ele tá em vários. Ele aparece em vários. Tem um que eu acho legal, o visual, eu nunca cheguei a jogar, é o do Web of Shadows. O traje dele com um monte de facas lá é legal. Cheguei a jogar. O próprio jogo do Sam Raimi, do primeiro, do único filme do Sam Raimi, tem o Abutre. Normalmente são as batalhas assim, você corre, você voa, você se balança atrás dele, você bate, você derruba, você bate. Não tem como fugir muito. Ele nunca foi nada de principal em nenhum jogo, né? Assim, é sempre um vilão. Não, cara, não. Ele fala assim, alguma coisa assim. O Magaren falou no primeiro... o jogo do primeiro filme do Sam Raimi, que é pra PS2. Tem ele lá na fase, mas não é o vilão principal. O vilão principal é o Duende Verde mesmo, que é baseado no filme. Mas aparece ele lá numa fase. É, no Web of Shadows também, que o Magalhães falou. Fora esses dois, eu não lembro mais de nenhum. Se tem mais algum. Eu tô olhando aqui, tem esse Marvel's Avengers Alliance, que acho que é pra celular. E tem também. Um monte de personagem, outro, né? Que você fala o Ultimate Alliance, agora? Não é Ultimate, né? Ué. É Ultimate Alliance, esse mesmo. É, ele tinha vários personagens, você controlava quatro ao mesmo tempo, eu acho. Que fez... E tem também no Marvel Lego. Ah, sim. Tem até a volta também, ele aparece. Nada relevante. Uhum. Vocês não falaram, foi da animação de 2008. Sim, é de um espetacular. Sim. Ele é dublado pelo Fred Krueger. Ali... aquele visual semelhante àquele do, como é o nome, do Marvel Knights, né? ele aparece logo no primeiro também, né? Acho que foi até referência aos quadrinhos, que primeiro vilão e tal, talvez. Bem que tecnicamente não é, não foi, porque na animação, quando começa, ele já é o Homem-Aranha há alguns meses, né? Mas, tipo, pra quem tá vendo, acaba sendo primeiro. É, duas coisas que eu ia comentar, né? Primeiro que, talvez, como vilão mesmo, ele seja o primeiro, né? Antes o Aranha só tinha enfrentado os bandidos. Deve ser, sim. E outra coisa que eu ia falar é que ele tá no sexteto ali também, né? Mais um sexteto que ele tá participando. Tem sexteto, ele tá no meio. É, no, o cara no Ultimate também, ele participa do sexteto. Mas aqui, pra fechar aqui, o último tema, o Abutre, a gente pode falar dele em filme, ou filmes, quase esteve nos filmes do Sam Raimi, né? E agora foi escolhido como vilão, né, do filme. Ele, se eu não estou enganado, o Abutre estaria no Homem-Aranha 3, foi trocado pelo Venom. Aí ele estaria no 4 e não teve mais 4. Pois é. Esse é o John Malkovich, né, que é seu ator. Ah, isso aí é a lenda, né? Provavelmente é... Mas, é igual aquele cara que fala que ele ia ser o pai da Felícia, da Gata Negra. Ficou comprovado se ia ser. É interessante esse negócio de filme, porque eu achei umas notícias antigas de filme esses dias. Na época tinha acabado de sair o Homem-Aranha 3, eu acho. E aí tava falando que Homem-Aranha 4 provavelmente teria o Abutre, não sei lá o quê. E a outra notícia era, já foi contratado o roteirista de Homem-Aranha 4, 5 e 6, James Vanderbilt lá. E é justamente o roteirista do Amazing 1. Né? Ou seja, eles contrataram o roteirista na época, as notícias falavam que seria Homem-Aranha 4, 5 e 6, mas acabou sendo um reboot, né? Por causa das divergências criativas e tal. Então teve o Abutre lá nos filmes do Sam Raimi, e agora finalmente ele está num filme, né? E pelo que eu vi até agora... Ele estava esperando o Homem de Ferro para ele poder ser. Afinal, por que mais o Abutre teria vilão se não fosse por causa do Homem de Ferro? O Magari fala que não liga, mas a gente nem está falando do Homem-Aranha e do Homem de Ferro, só fala do Homem de Ferro. Mas vai. Por que o Abutre vai ser vilão nesse filme? É porque eles escolheram outro personagem para ser vilão. Não, o motivo dele ser vilão. Nesse filme ele tem esse lance de coletar coisas que sobraram, né, das batalhas dos Vingadores, né, para ser seu benefício próprio. Então ele começa, é isso, né, pelo que na verdade ele tem uma empresa, ele e os outros vilões todos. Ele tem uma empresa que ele é tipo a controle de danos que era nos quadrinhos. Depois dos heróis saírem quebrando tudo, alguém tem que consertar a bagunça. Alguém tem que passar a empresa dele lá, que fazia. O Homem de Ferro, o Tony Stark cria controle de danos e a empresa dele acaba sendo indo à falência. Então vamos vingar do Stark agora. E é por isso. Não sou eu que tô falando, mas essa é a história do filme. É a história do filme mesmo. Não, porque vocês esqueceram, vocês já passaram pro filme de agora, vocês se esqueceram de comentar sobre o Amazing 2, que na última, numa das últimas cenas lá, do homem lá, que ninguém descobriu quem foi no filme, ninguém até hoje sabe quem era, tava andando no Oscar, tinha lá os braços do Dr. Octopus e tinha as asas do Abutre. É verdade. Então, mas o que vocês acharam, pelo menos, do visual do Abutre nesse filme? Eu gostei, cara. Eu gostei também, achei legal. Pra um filme? Inclusive o visual do Abutre, né? Assim, passa bem mais perigo, né? Do que o dos quadrinhos, né? Porque tem chamado aquelas turbinas, é gigante, as asas são lâminas, né? Como eu tinha dito naquelas versões. E realmente ele é mais assustador, né? Demonstra assim um perigo mesmo pro Homem-Aranha. Convenhamos que não é muito difícil ficar mais assustador do que um colante verde com umas penas coladas no braço, né? Digita Adrian Tumes no Google aí. A coisa menos assustadora nele é a roupa dele. Meu Deus. Olha uma coisa que é interessante. Ah, tá. Uma coisa que é interessante é que saiu aquele filme Birdman, né? E aí todo mundo ficava zoando, né? Do Abutre. Birdman. Falei o quê? Acho que você falou Sandman. Não, Birdman. Birdman. Mas talvez se eu falei errado. Era Birdman. muito bem, Bardinho. Era interessante que o povo dava aquela zoada tal, por causa do Abutre. Aí quando falaram que ia ter Abutre no filme, todo mundo ficou zoando. Ah, vai ser Michael Keaton e tal. E foi, né? É interessante. Eu acho que eles escolheram por causa disso, não sei não. Não, você já seja. E se mais pra frente tiver um filme do Homem Pássaro, vai ser o Michael Keaton também. Vai ficar fazendo passarinho pro resto da vida, coitado. É, já foi morcego, né? O filme, se fizer um filme do Gugu, vai ser ele também. É o Pintinho Amarelinho. Filme do Pintinho Amarelinho. Nossa, Deus. Bom, é assim, como quem não tá ouvindo isso assim, que a gente lançar... Que foi? A piada chegou agora lá em Portugal. Ah, tá. Caralho, que louco. Acho que ele também jogou no cartaz Pintinho Amarelinho, o filme. Você não vai descer um. Sei não. É, filme do Google é foda. Nossa, foi delay mesmo. Daqui a pouco eu vou. Mas. Por que não? Tinha HQ do Google, né? Dos anos 80. Tinha, é verdade. Assunto foi bom. Mas tem que ser fiel à HQ, senão não vai prestar. Eu nem lembro mais. A fã do Google. Ah, pra quem tá ouvindo não tá ouvindo esse programa assim que ele sair, a gente tá gravando ele antes do filme, né? Então é por isso nós estamos fazendo comentários. Sim, o que eu espero que aconteça. Eu acabe gostando do filme e esteja falando que eu nunca critiquei. Vocês saibam aí que eu não critiquei. Eu espero gostar. Mas se eu não gostar, vai ser a mesma bosta de sempre, vou reclamar. Porque se vocês forem procurar comentários, se tivesse Aracnofantes do primeiro Amazing lá, né, vocês veriam. Esse Magari que você está falando agora seria transportado para aquela época. E depois do filme. Gostei. Exatamente. Não. Eu tô falando do. Amazing. Ah, o Amazing. Mas já tinha cara que antes. Não tinha. Mas eu não estava antes. Depois que o filme sair, provavelmente assim que o filme sair, a gente já deve lançar alguma coisa falando as nossas opiniões. E aí no final do mês a gente grava um. Em julho vai ter um monte de coisa. Vai ter, assim que sair, vai ter texto, vai ter o YouTube, a gente faz o Hangout lá de novo, o pessoal lá do Hangout. Afinal, a gente grava um, sei lá, talvez até algum, se, caso seja necessário, talvez um news extra, alguma coisa assim, Twitter view extra, sei lá. E aí no final de julho, a gente deve fazer um cast do filme, porque aí já passou umas 2-3 semanas ali do filme, já deu pra... ou decepção, ou hype abaixar um pouquinho e tal, a gente comenta, né? Mas assim que o filme sair, a gente já deve lançar alguma coisa. A gente deve falar um pouquinho mais do Abutre, o que a gente realmente achou do Abutre, no podcast do filme. Até agora a gente tá falando só baseado no trailer. É, exatamente. Pra ter uma opinião final mesmo, só depois de ver um filme. Sei lá, se a pessoa estiver ouvindo esse programa daqui 5 anos e falou assim, nossa, eu quero saber... Nossa, já tem o segundo. O segundo Homecoming, que vai ter a participação do Tony Stark e do War Machine. Mas assim, o cara daqui 5 anos ele começou a ler quadrinhos e falou: olha, esse programa fala do Abutre, eu não conheço o Abutre, quero ver o que é. A parte do filme a gente vai comentar após esse daqui, né? A gente vai e comentou. Bom, então é isso. Alguma consideração final? O Abutre, eu falei, não gosto muito do Abutre no geral, mas a única coisa que eu acho interessante nele é a questão familiar e algumas formas com as quais ele lidar com algumas frustrações dele, enfim. É porque essa é a parte que humaniza o personagem, é a parte que tem graça. Porque vários vilões são assim, é por isso que eles são bons. E muitos personagens da Marvel são bons por causa disso também. Seja vilão, seja herói. André, você fala que não gosta do Abutre porque ele é um velho doido, sai matando, roubando coisa por aí. Mas sabe que basicamente ele só foi assim nas duas primeiras aparições dele. Que apareceu o Drago, ele sempre teve envolvido com a família, com os maus elementos que ele se envolve por aí. É, eu só queria meter o pau mesmo. Não, mas pronto, tô falando agora sem tirar onda, né? Eu acho essa parte, eu acho interessante. Se for essa abordagem no filme, eu acho que vai ser bom. Pelo menos na parte no que se refere a ele. Agora, esse filme vai ter o que você quer, porque como ele é o vilão principal, eles sempre trabalham do jeito, sabe? Vai ter aquela ceninha mostrando o cara sozinho fazendo alguma coisa. Então, assim, vai ter história pro vilão. Mas agora, não vai esperando muito. Porque ele é um... Ele vai ser um vilão do Marvel Studios. E você sabe, né? Que os vilões do Marvel Studios são um pouco menos trabalhados que os outros. Apesar que é da Sony, é mais da Sony que da Marvel. Bom, então, Lloyd, como eu sempre falo, né? A gente não falou tudo que tem pra falar do personagem e tal, porque até não daria tempo e tudo mais. Mas eu convido a todo mundo que lembrar de mais alguma coisa sobre o Abutre e tal, que comente, né? Se o site estiver funcionando, né? Voltar a funcionar. Tanto no site quanto no Facebook, etc. E alguém quer fazer um último comentário? A gente pode encerrar. Pô, queria agradecer, viu, galera, pela participação. É a primeira vez que eu participo aí de um Tripcast e foi bem bacana. Bem, alguém me falou? Voa, passarinho, mais? Todo mundo lá. Voa, passarinho, voa. Aí, antes que eu esqueça... É só comentar que o Tripcast é o podcast mensal, né, do aracnofan.com.br. A gente tem outros podcasts lá também focados em outras coisas, né? Tipo, tem o Tripview Classic, que a gente fala das revistas clássicas, o Tripview, que a gente fala dos atuais, de outras coisas e tal. O News, né, que no final do mês a gente dá uma resumida nas notícias que rolaram. Enfim, algumas outras coisas lá. E também deixar o convite para quem quiser ajudar, né, o site a permanecer aqui e a gente conseguir fazer coisas novas sempre, convidar para acessar o padrim.com.br/aracnofan, que é uma forma, né, de contribuir com o site e tal, e receber algumas recompensas, né, em troca disso, vamos dizer assim. Então, deixar o convite a todo mundo, e quem não puder, divulgue o programa também, que ajuda pra caramba. E agora sim. Agora sim, voa, passarinho, voa. Então, até a próxima. Vai botar na edição aí, Magalhães, essas musiquinhas. Vale fácil. Fácil. Vou pegar aquele pássaro. E quando fizer isso, vou cortar as asas dele para sempre.